zero da próxima. Anotei. 19-8, obrigado, bom dia. Hotel Charlie tem pouso autorizado na 0, vento 040 graus, 05 nós. Pouso autorizado na 10, Papa Romeu Serra Hotel Charlie. Via Aperuísque 50, até o destino. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCP Bidev, intercept aeroia. O controle 19 decimal 8, acione 5113. Retrasado Guarulhos 340, perspectiva 0, decola curva direita na saída da El, pode Leda, Bidev DCP. 5113, está 3663. O 3663 já está correto, o cotejamento, chame pronto no portão 4. Trabalhamos no 4, está 3663. Solo azul, 4, 9136, posicionamento, portão 9. Autorizado, azul 9136, chame táxi. Autorizado no 9, chame de táxi, 9136. 1012, runway 10, over. Roger, descend to 5,102, runway 10, Ocean Air 6311. Salvador Alfa está retornando para Salvador, está mantendo a altitude de 1.500 pés. Positivo, vamos retornar então, operação visual aqui, 1.012. Salvador, bom dia, Azul 42, convidado. Azul 4299, prossiga. Poderia informar a saída provável aqui pra gente? O 4299, eu já tenho um plano aqui, tá pronto pra cópia? Afirmo. Teste autorizado, Campina. O nível 360, decola da 10. A primeira curva à direita, perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, Bridge Up Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após DCT Zanetti, Pirassununga e Mendes. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5114, azul. Gente, está autorizado para Campinas, nível 360, decola da testa, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, Belo Horizonte, Zanetti, Pir, controle 19-8 e o transponder é o 5114. Correto, azul 4299, chame pronto no portão 8. Chama, vai chamar pronto, já. Saulo, Salvador, gol no 435, para pushback estacionamento, portão 5. Vou no 435, portão 5, está autorizado e chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, vou no 435. Salve, Salvador, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie, livrando o escudo. Serra Hotel Charlie, qual pátio que estaciona? Pátio 3. Ingresso na táxi 8 quilo, ingresso agora na alfa, após primeira esquerda na quilo, e atente ao sinalizador no pátio 3. Alfa e quilo, atente ao sinalizador, Serra Hotel Charlie. Sala azul, 9136 para o táxi, VB 111, 3 horas e 30 de autonomia, Marcelo Terno. Ciente, o azul 9136, táxi autorizado pelo pátio Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste é 10.2. E fique atento a uma aeronave da Gol, um Boeing 737, que está puxando no portão 5. Após o mesmo livrar o eixo da Juliette, prossiga com segurança para o ponto de espera. Boa viagem. Obrigado. Para a Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chamarei 18.62, atento ao 37 na 5. Pode livrar para sair com segurança. 9136 Azul, obrigado, bom dia. Boa. Está pronto para a COC, 3304. Autorizado, Brasília. É, só me confirme o nível antes da cópia. 340. Ok, 3304. Apareceu aqui no nosso sistema o nível 250. Aguarde só um minuto antes da cópia, eu vou checar isso junto ao centro, ok? 3304. A princípio, segundo nosso plano de voo. Nível 340 e na posição ampla 360. Ciente, só um instante, cópia. Obrigado, pode. Também prossiga. Prosseguindo com o produto para o Itapuã, intenção é pouso na cabeceira 107. Afirmativo, Guardião 06, reporta girando base para 107. Tem nenhum tráfego na final. Afirmativo, então está prosseguindo direto para a base da 107, Guardião 06. Ô, Torre, bom dia. 9136 da Azul, pronto no ponto de espera 10. 9136, linha decola 10, vento 040 graus, 059. A linha decola, pistão 10, Azul, 9136. Position 311 via above arrival, clear to 2,000 feet, over. Roger, clear to 2,000, Ocean Air 6311. Três zero quatro para cópia. Autorizado, Brasília, 340 o nível, via Pêsulo 17, conforme o plano, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição ofito, controle 119 decimal 8, acione 5132. Correto, tá 3304. Chame pronto, pushback acionamento. Salvador, Ocean Air 6311, confirming we are clear of the restriction of our payload position. This, I record the altitude heaven of clear to 2,000 feet. Roger, clear to 2,000. Could we fly direct to Duna position? Okay, no trouble. Now you are clear direct to Duna. Roger, clear to Duna position, Ocean Air 6311. Salvador, bom dia, TP 5221, incidente da informação de Tibete. 5221 da Trip, está pronto para a cópia Vitória da Conquista? Afirmo. Ficou 1435, com 68 a bordo, alterna Aracaju, está com 2 horas e 28 autonomia. Gente, gol 1435, está autorizado táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, e o ajustando 012, boa viagem. Gente, gol 1435 pela direita, autorizado táxi, ponto de espera 18-6, gol 1435. O trip 5221, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, pista no zero, decola. Curva à direita, subida gole, gole eval, eval direto, conquista, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5134. Autorizado para Vitória Conquista, nível 200, derrota 190, com curva à direita após, gole, transição eval, após DCT, o controle 109, decimal 8, e o transponder 5134, Felipe 5221. Correto, 5221, chame pronto, é o pushback encerramento. Ah, para o push, Felipe. Já está pronto? O trip 5221 já está pronto? Negativo, negativo. Nós estamos ainda andando o embarque aqui. Sente. Avião no 36, controle e contato radar. Muito obrigado, senhor. Ocean 311, clear to the ILS approach. Clear to ILS approach, Ocean Air 6311. Torre Salvador, voo 145, ponto de espera da pista no zero, pronto. Volo 435, a linha e decola, vento 050 graus, 07 nós. A linha decola, pista no zero, volo 435. Ocean 311 on localizer, completing approach check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions. Roger, we have runway in sight, we'll call tower 118 decimal 6, so long, have a nice day. Thank you. Ainda Nova Maralpa. Tem boa visibilidade à frente. Vamos partir direto para a final da pista 17. Final approach with landing gear down and left runway in sight. Ocean Air 6311, clear to land runway 10 in 050 degrees, 06 knots. Ocean Air 6311, clear to land. Runway 10. Well, 1435, decola 05, controle 119, decima 8, bom dia. 98, gol 1435. Solo, Salvador, tá 3163 com a informação Júlia. Tá 3163, tá pronto, tá cópia Curitiba? Sim, senhor. Autorizado, Curitiba, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Sagaz, lá intercepte a Peruísque 58 e prossiga nesta aerovia até posição Sorocaba, VR Sorocaba, e após a Peralfa 310, o controle 119 decimal 8. E o transponder é o 5133. Curitiba, 340. Estou na zona com a direita da El, Leda, DCT Sagaz, BU 58, Sorocaba, foi Alfa, 310, 19.8, 5133. Eu tenho 3163 na posição 7. Correto, 3163, chame frota no 07. Obrigado. Oceanair 3111, só Oceanair 6311, the ground at 07, ground 121, decimal 9. Ground 121, decimal 9, Oceanair 6311. Ok, 6312, cleared for push and start, gate 03, report for taxi. I call you back, we're going to ride for taxi, session at 6312. Salvador, ground control, ocean air 6311. Ocean air 6311, clear taxi ahead and maintain position before Juliet. I expect gate 01 is busy now, ok? Roger, proceed at Alpha Taxiway, waiting for position number 1 to be clear. We'll hold position before Juliet. That's right. Para o curso de acionamento, o azul 4299 na posição 8. Autorizado, 4299, chame táxi. Sente, autorizado, chame táxi, 4299. Victor, India, Juliette, controle. 225, no 01. Aguarde só um instantinho para o pushback. O Ocean é 6312, solo. Ok, Ocean é 6312. Confirm your estimate to start your pushback. I think right now I am fully ready. So 6312, report for taxi, okay? E aguarde transferência de comunicações. Portal 07, está autorizado. Tan 3163, chame táxi. Autorizado para 10. Ground, Ocean 6312. Okay. I don't know what happened, but I don't have traction at the tower. And maybe we are going to delay and just cancel our clearance for pushback and startup. And I call you back when we're ready. Okay. Report for new pushback. Ocean 6312. How you do? Ocean 6225. Autorizado pushback. Chame táxi. Chame para o táxi, 6225. Ocean 6311, clear taxi via Alpha and maintain position between taxiway India and Juliet. Expect gate 01. Observe the traffic from company starting now pushback on gate 1. Next 6311 is grounded. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Team 40 aircraft to complete the pushback. 6311. Okay, and clear going to gate 01. Observe the traffic on pushback. Roger. Clear to gate 01 after the traffic clear the path. Para o táxi, Azucar 299, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto com 110 a bordo. Frente, o Azucar 299, siga a aeronave da TAM, sua frente, via Juliette e Alfa, ponto espera 18, meia torre, 1012, ajuste. Frente, eu segui o tráfego da TAM, Juliette Alfa, 1012. 4, 2, 3, 4. Romeu, Índia, Novo Amaral, controle. Chame a torre agora, frequência 118612 e solicite instruções para pouso. Horas e meia, Campinas. Gente, o TAM 3163, livre táxi em frente, Juliette e Alfa, ponto de espera 186, torre, o ajuste 1012, boa viagem. Juliette Alfa 182, muito obrigado, 3163. Confirmando 18.6, ok? 6225 está pronto para o TAC, 105 POB, alterna Goiânia, 4 horas e 25. O Ocean é 6225. Aguarde só um instante para iniciar o táxi. Vai ser ultrapassado pelo um Airbus da TAM e um Embraer azul. Siga o Embraer como número 3 no ponto de espera. E lá chame a torre em 18-6 ou ajuste ao 012. Boa viagem. Sente como número 3, após azul, 18-6, 225. Fala Salvador, tá 3663 para o pushback na posição 4. Ok, tá 3663. Temos um Fokker sem a retaguarda do tráfego. Mantenha a posição. Assim que o Fokker liberar o pátio no setor, inicie o pushback em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Afirmativo, após a passagem do Fokker sem na empresa retaguarda, a gente inicia e chama táxi. Tá 3663. Índia November Alpha, mantém aproximação, guardando pista livre. Tráfico número 1 no Sikorsky. O helicóptero já está na cabeceira 17. Fully red for push and start. Ok, Washington 6312. You are number 2. Now I have a... Airbus A320 at your left. This traffic is number 1. Okay, maintain position and stand by to start. Steady hold of my position. Stand by, you one. No 435. Channel 74, frequência livre. Um bom dia. De coral, o serviço já está terminado, chame Ilhéus 1201. Ilhéus 201, voo no 43. 304, autorizado, 110 e chame táxi. Salvador, TAM 3163, ponto 0190, pronto. TAM 3163, a linha decola, vento 090 graus, 10 nós. A linha decola 90, TAM 3163. November Alpha, solo 8, tem livre backtrack, táxi até a parte 4, estacionar a frequência livre. Tá pronto, quanto espera, as duas, 299. Azul 4299, a linha mantém o 0. Vai, aí mantém o 299.